Produções. Venha. Tô indo na sua casa conversar sem roupa. É que eu te deixo suada e tu me deixa louco. Uma californinha na sua peca leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê pede na sua boca. Gostar de leite moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Na pegada do estouradinho. Simbora Fortino Baiano. FS Produções. Portal do Arrocha. Tô indo na sua casa conversar sem roupa. É que eu te deixo suada e tu me deixa louco. Uma californinha na sua peca leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê pede na sua boca. Gostar de leite moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Essa é boa!